Rádio Esperança. Essa é a rádio. A primeira, em seu coração. Aqui na Rádio Cascarol, você tem um presente do seu pai. Muito mesmo. Só na Rádio Cascarol, você encontra além de tecnologia digital, laboratório próprio, ultra-experiência da moda mundial, muito estilo e marcas exclusivas. E tudo é só 10 vezes sem juros. E melhor, o presente do seu pai. Óculos Ray-Ban por R$10,49. Isso mesmo que você ouviu. Óculos Ray-Ban por R$10,49. Óculos Cascarol, na Avenida Central, 2.300 no centro. Lavadora Saint-Clair, instalação de reparos elétricos, conserto de eletrodomésticos em geral, conserto de portada, instalação padrão papel, aumento de carga de cidade interior, só com resultado de serviço certificado, abertura de portas, reiniciar o automóvel, reparos, instalação de fechadura, acesso de controle eletrônico, ferramenta, ferragem, material elétrico, estão fazendo a instalação de fone, alarme, segurança, instaladora Saint-Clair, há mais de 30 anos, na sua forma, na região de A música não para. A primeira, em seu coração. Preciso de duas doses. Para a segunda, da vacina. Uma base de 150 ml com duas unidades, R$21,90 cada. Nessa oferta, a unidade sai por R$10,95. Tampo 13.400 ml, leve 2 ou mais, e pague R$9,90 cada. Pintura L'Oréal e média Excellence, R$21,90 cada. E tem muito mais. Por quê? Compromisso em ser mais que farmácia. Promoção mais econômica. O friozinho voltou. Bora se esquentar com as promoções da mais econômica. Uma super banca com blusas de lã por apenas R$19,99. Também vários modelos em casacos femininos por R$39,99. Legging de veludo feminina a partir de R$34,99 à vista. Para mais econômica você encontra uma super banca com jaquetas infantis a partir de R$39,99. Super banca também com calças jeans por apenas R$10. Isso mesmo. Identificada. Mais econômica. Aqui você faz economia todo dia. E ainda parcela suas compras com o crediário próprio em até 10 vezes. Compensado. Como eu já falei, você tem que ser cuidado, tá? Como vai o tempo e a temperatura? como é que ficou o tempo e a temperatura para hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto. É, iniciando o novo mês. É. Dia 2 de agosto, segunda-feira. É uma segunda-feira de instabilidade, pessoal. Instabilidade é ocasionais entre o mar e as praias. O dia começa com temperaturas amenas, pouco mais frias, mas no decorrer da tarde fica mais agradável. Um pouquinho mais. Já para Prudentópolis e região, sol com muitas nuvens durante o dia, até que o período de céu nublado na próxima fase. A mínima para Prudentópolis e região é hoje 17 graus e a máxima chega a 18 graus. Essa foi a previsão para hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto. Thank you.